Ben... Meşgul ben. Onde está a próxima na minha frente? Pista livre, autorizada em decolar, vem turno 2-0 graus com 2 nós. Nem decola, se não me atrasa. Xa 63110, decolado agora das 43, controle 119, décima questão 120.8, controle, bom voo. 208, boa. Controle São Paulo, boa noite, Xa 63110, perfil público. Melhor, Salvador. Confirme. São Paulo, sinal 6310. 6310, contato da decolagem, sobe o 350, saída é a FUCA. Sente, saída é a FUCA, o sinal 6310. vai atingir 4.000 pés ao 6303. O 6303 desce para 2.000, autorizado final LS, é posto estabilizado. O ajuste é 1014. 2.000, 1014, 6303. Controle, Salvador, Abjet 6748, vai livrando 1095. Gente, web 6748, a descida está autorizada até o nível 050, chegada à Mari. 050, 6748 na Mari. Por gentileza, senhor, gostaria de efetuar o R9 para a pista 10 e para efeito de treinamento. Web 6748, solicitando uísque. Solicito efetuar o procedimento RNAV GNSS para a pista 10. Gente, o 6748, estou autorizado a descida até 2.500 pés, ajuste no 04, autorizado o CRV 368. Poderia ser via o Serra Vitor 369? É, problema pro senhor? Pode ser o 366? Também, opa, 366 então direto. Reporte na final. Sem problema, então estamos apurando o Serra Vitor 366 da presente, descida autorizada 2.500. Oxalá 6310, Oxalá 6310, chama agora o centro Recife 12545, secundário 2085. 2545, 2085, confirme. Afirmativo, 6310. Obrigado, senador. Número 6313. 6313 estabilizado, completa com a torre, frequência 118.6. 18.6, graças. Boa noite, o Xenéia 6303 no IRS. 6303 avistado, cheque o trem, pista livre, pouso autorizado, vento 1110 graus com 10 nós. Pouso autorizado na 10 para o 6303. Norte ao Gol 1899. Da ciente da Alfa, da Bravo, solicita o 380 Galeão. Inicialmente tem aprovado 360, se eu aceito, quer correr em 38. 36, o 889. Ok, aprovado Galeão, 360, rota Pesolo 10, decola no zero, curva direita. Subida da El Lida, pós-lida voa bridge ao intercepto aerovia. 5443 transponder, controle opera em 120.8. O Gol 889 está autorizado 360, Galeão Upper Zulu 10. Vai decolar da 1-0, curva direita da El Lida Bridge. 5443 é o transponder, 1208 controle. Portão 9, chame o controle para o posicionar. Vai lá para o posicionamento, Gol 889. Solo Salvador, boa noite, Whisky Juliette Alfa. Na escuta, prossiga. Whisky Juliette Alfa, na escuta, prossiga. Solicita autorização de reboque, saída do Finger 4 no pátio 1 até o pátio 3 na posição 7. No momento não é possível, mantenha a posição aguardando. Sente, não aguardo. No 3, solo agora aos 5.6, direita, táxi, me escuta, prossiga via Alfa e reporte Santa Juliette. Direita na Alfa, reporte Santa Juliette na sua escuta, 63 no 3. No 3, já prossegui Alfa Juliette até o portão 01. Alfa Juliette 01, na sua escuta, 63 no 3. desliga o telefone da escuta. Juliette Alfa na escuta, no reboque? Positivo, na sua escuta. Ok, de imediato, no portão, no gate 4, autorizado de imediato iniciar o reboque. E após iniciar, tá, pode prosseguir até o pátio 3, de imediato agilizando, devido aos tráfegos e o volume de tráfego nesta hora, ok? Positivo, cliente, repórteria terna. 0, chegada Mari, gol 1604. Gol 1604, pode voar direto do ITAP? Estabilizado, 6748. 6748, completa a final agora com a torre 118, meia, bom pouso. Boa noite. No 09, autorizado chamar táxi, gol no 889. Está autorizado a chamar táxi, gol 1889. Torre Salvador, Webjet 6748, boa noite. Boa noite, Webjet 6748, livre pouso, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso, no Webjet 6748, confirma o nosso trabalho. 2, posicionamento, portão 8. São 3662. Aí, cordão equipe de solo, tem o tráfego da Gol que já iniciou no gate 9. Após o táxi do Boeing da Gol, tem livre pushback e chame para o táxi. Então, 3662. Após o táxi da aeronave da Gol, autorizado o posicionamento. Então, 3662. voo 1889. 122 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Campinas para o táxi. 1889, táxi via Pátio Uno, Índia Alfa. Próximo ao ponto de espera da pista 10, chame a torre 1186, ajuste 10 no 4, uma boa noite. O gol 1889, autorizado táxi, Pátio Índia Alfa. O ponto de espera vai chamar a torre 1186. Obrigado, boa noite, bom trabalho. Solo Salvador, Webjet, Whisky, Juliette, Alfa, finalizou o reboque, obrigado e uma boa noite. Gente, uma boa noite. Portaré estabilizado, 2000 pés, 164. Solo 06, Libéria direita na Delta Eco, após Alfa e Juliette, posição 05 do Pátio Uno. Reporte antes da Juliette. Gente, então é via Delta Eco, Alfa Juliette para o 5, reportando antes da Juliette. Webjet 6748. Afirma. Salvador, boa noite, é o gol 1889, está aproximado do ponto de espera da 10, pronto. Aí decolar, 120 graus, 099. Está autorizado ali a decolar, o gol 1889. Próximo da Juliette, web 6748. Ingresso, portão 05, web 6748. Ingresso 05, obrigado.